Lição 2. Entrevista. Eu sou Juliana, mas todos me chamam de Ju. Tenho 17 anos e estudo na universidade. Eu sempre acordo cedo. Tomo banho, tomo café da manhã e vou para a universidade. Chego na universidade, encontro meus amigos, falo com eles e me divirto com eles. Nós trocamos ideias e, às vezes, vamos ao shopping e comemos pizza depois da universidade. Meus pais trabalham fora. Minha mãe é professora de inglês e meu pai é funcionário de uma empresa. Minha mãe fala português, inglês e coreano. Meu pai fala português, inglês e japonês, mas não coreano. Eu falo português e um pouco de inglês. Eu gosto muito dos meus pais. Eles sempre me apoiam e me amam. Nós gostamos muito de viajar juntos. Entrevista. Chamo-me Isabel Nogueira e vivo perto de Tavira, no Algarve. Moro perto da praia. É tudo muito calmo por aqui. Eu e os meus pais vivemos numa quinta. A casa é pequena, mas muito confortável. Tem 3 quartos, uma casa de banho e um duche, uma sala comum, uma cozinha e despensa. Temos também um jardim à frente. 2. O primeiro dia de aulas. Olá, eu chamo-me César, tenho 11 anos e frequento o 5º ano. Vivo com os meus pais, a minha irmã e o meu irmão. Venho para a escola de autocarro. Gosto muito de ler e jogar com o computador. Também gosto de desporto e jogo na equipa de futebol do meu bairro. Tenho muitos amigos e gosto muito de comer pizza.